Pessoas caladas, sinto por dentro que não pensei nada. Pedaços espalhados, os desintegrados. Holocausto não, holocausto não. E assim sendo, pessoas caladas, sinto por dentro que não pensei nada. Cadáveres espalhados, os desintegrados. Holocausto não, holocausto não, holocausto não.